quarta série e passa. Quer ver? Não, é melhor assim, né? Boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de maio de 2010. Solicito a Fernanda para fazer a leitura do texto bíblico. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade, como está escrito. O que colheu muito não teve sobra, e o que colheu pouco não teve falta. Coríntios 2, capítulo 8, versículos 13 a 15. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 11 de 5 de 2010. Ata número 15. Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária do 1º Período do Biênio 2009-2010 da Legislatura 2009-2012, 15ª Sessão Plenária. Ao 12º dia do mês de maio de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aremone, presidente; Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Vujenski de Jesus, Adelir Castilho Maldaner, Fabrício Duarte Louca, Ângelo Américo Branco Chemin e Olga Stoski, primeira secretária. E ausente, o vereador Dirceu Agostinho Bassan. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico. O vereador Carijó solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente da mesa. Ofícios do Executivo. Ofício número 175/2010, do gabinete, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 13/2010. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 14/2010, concede o título de honra ao mérito. Projeto de Lei Ordinária número 15/2010, autoriza o Executivo Municipal a proceder às medidas visando a participação do município de Pitanga no programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009. Matéria do Legislativo. Projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2010, de autoria do vereador Edilson Weiss e demais subscritores. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Indicações. Número 9/2010, do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus e demais subscritores, sugerindo ao Executivo Municipal a iniciativa do projeto de lei que vise melhorar o piso salarial dos conselheiros tutelares. Requerimentos. Número 89, da vereadora Olga. Número 90, do vereador Edilson Vaz. Número 91, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Após o senhor presidente deferiu as indicações e os requerimentos apresentados, encaminhou os projetos de lei para as comissões exagerarem parecer e anunciou o expediente do plenário, do qual fez uso o vereador Ângelo Américo Chimim, que iniciou questionando um serviço que não foi realizado no susto e dos seus requerimentos que não são atendidos pelo Executivo. Teceu comentários sobre a cidadania nos bairros e da cidadania rural. Comentou que na data que o deputado federal Ricardo Barros esteve em Pitanga, foi solicitada a criação da Regional Administrativa do Centro-Oeste, que esta será realizada pelo governador Pessutti. Finalizou comentando da Assembleia Legislativa e da reportagem feita pela RPC-TV em Pitanga e do deputado federal Ademar Moreira, do PR, que fez um castelo em Minas Gerais que, após ser massacrado pela mídia, foi inocentado pelo TCU no dia 16 de abril. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia e colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 3/2010, que altera a tabela 8ª da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009. Depois de feita a chamada nominal dos vereadores, para a votação foi aprovada, sendo 8 favoráveis e 1 ausente. Votação única do pedido de informação número 4/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que foi aprovada por unanimidade de votos. Votação única do pedido de informação número 5/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo usados pelos vereador Adir, Edilson, Meco, Aritana e Aguinaldo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20h05, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade de 11 de maio de 2010, João Edivaldo Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 16/2010. Altera anexo da Lei Municipal número 1523/2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 17/2010, abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 18/2010, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores da ativa, incluindo os ocupantes de cargo de provimento em comissão, e aos inativos e pensionistas e dos outros contratados no quadro de pessoal de emprego público do município de Pitanga e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 3/2010, de autoria do vereador Edilson Weiss. Denomina nome de rua. Requerimentos. Requerimento número 92, do vereador Antônio Dirdilar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento em parte da estrada do rio Xaxim, saída para Manuel Ribas, na propriedade do senhor Antônio Versi de Souza, pois o mesmo é produtor de tomate e tem que retirar a produção. Requerimento número 93, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na estrada do rio Vorá de Baixo, que liga a propriedade da senhora Ana Luísa Raque, pois a mesma tem problema de saúde e a estrada encontra-se intransitável, além de ainda haver transporte escolar. Requerimento número 94, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na estrada que liga Limeira à fábrica do Dico Petreschi. A mesma é utilizada para transporte escolar e o motorista está reclamando que cortou vários pneus nas pedras existentes. Requerimento número 95, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando solicitação para a construção de uma capela mortuária na Vila Planalto. Requerimento número 96, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando maior segurança nas praças da cidade, inclusive com batidas da Polícia Militar, especialmente na Praça do Redondo, para que haja maior tranquilidade aos transeuntes. Requerimento número 97 do vereador Antônio Dirdelar. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informação a respeito da construção do posto de saúde da Vila Planalto. Qual o prazo para o término e em que etapa se encontra a obra? Requerimento número 98 do vereador Antônio Dirdelar. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informação sobre como se encontra a construção da ponte sobre o Rio do Meio, pois a comunidade necessita urgente da tal obra. Correspondências recebidas. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento do PAC, no valor de R$ 52.732,50. Do Hospital São Vicente de Paula, ofício número 038/2010, encaminhando o relatório da Comissão de Controle à Infecção Hospitalar, relativo ao mês de abril de 2010. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em votação, o regime de urgência do projeto de lei número 18/2009. Em discussão. Senhor presidente, concede uma parte. Eu gostaria de pedir para que fosse incluído esse projeto na pauta do dia de hoje, para que nós possamos ainda hoje votar, pois trata-se da concessão da revisão constitucional aos servidores públicos do município de Ipitanga. A não votação aqui, possivelmente, em razão dos prazos que nós temos dentro da casa, impedirá, ser aprovado aqui, incluindo e votando hoje, de ser incluído na folha de pagamento desse mês ainda, com relação ao município. Então, a inclusão e a votação favorável que possibilitar que os servidores públicos já possam, dentro desse mês, receber essa revisão salarial, que não é aumento, é uma revisão decorrente das perdas inflacionárias neste mês ainda. Eu concordo, presidente. Posso falar? Concedido. Eu também concordo, é claro que nós, com urgência, até emergência, não podemos deixar passar, só que eu não posso deixar de dizer que mais uma vez erraram. Se não tivessem errado, hoje alegaram que é a redação, que veio para nós 2.1.88, e hoje mudou, claro, aumentou um pouquinho, mas voto a favor também, só que eles caprichem um pouco mais, prestem um pouco mais atenção, porque esse erro redacional, de digitação, alguma coisa assim, está vindo cada vez para nós aqui. Então fica um pouco até complicado. Nós também erramos, senhor presidente, às vezes quando falamos aqui, embora não expressemos isso no papel, isso acontece com todos e não é diferente com os vereadores também. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Eu coloco em discussão e votação o pedido do vereador Aguinaldo para a inclusão do projeto de lei número 18/2010 na ordem do dia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Defiro os requerimentos apresentados, encaminho os projetos de lei para as comissões. Paralisa a sessão por 5 minutos para que as comissões emitam o aparecer do projeto de lei número 18/2010. 5 minutos. Vamos lá. É. Como crianças. Lindo, lindo. Para terminar esse CD, só pode ser essa música. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Como criança. Precisamos de alguém para ajudar na saída. Reabra a sessão. A sua e palavra de força, de fé. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Qual seria, senhor? Senhor presidente, vereadora Olga, primeira secretária, demais nobres pares, imprensa que aqui se faz presente. Eu sei que a imprensa falada está escutando através dos seus estúdios, e a imprensa escrita se faz presente hoje aqui, do jornal, nosso amigo, que eu sempre falo carinhosamente pelo o velho. Mas eu quero me pronunciar aqui e ser breve também. Quero saudar também o chefe de gabinete, funcionários municipais que estão aqui presentes. Me pronunciar nessa tribuna que a gente caminhando na nossa cidade. O reflexo que deu com a chegada daquele projeto que eu denominei na época de assustador. E realmente muitos cidadãos e cidadãs nossos, nossas cidades, se assustaram. Porque realmente ele veio atingir os lares dos nossos, nossas famílias pitanguenses e uns mais, uns menos, mas vamos admitir que foi pesado. Realmente, vai atingir profundamente nas finanças do nosso povo pitanguense. Quando eu digo que uma cidade não é só o prefeito que vai fazer a cidade ficar bonita, é o cidadão também que vai colaborar e melhorar a sua propriedade, fazendo um passeio, fazendo um muro, plantando uma grama, deixando mais bonito, fazendo uma pintura, uma melhoria na sua propriedade que vai enfeitar a cidade. Várias vezes falei nessa tribuna que não é só a municipalidade, só o prefeito, através de seus funcionários, seus secretarias, que vão fazer ficar uma cidade limpa. O cidadão também tem a responsabilidade da cidade ficar limpa. Também tem de colaborar com a limpeza pública. Mas é triste, vamos admitir, que muita gente vem e procura o vereador e falam, estão muito preocupados, como é que vão fazer, que acham que não vão poder cumprir o compromisso de pagar os impostos. Porque não é fácil. O cidadão que ganha um salário mínimo, ele tem de pagar a água, ele vai pagar a luz, em média um botijão de gás por mês, isso é normal. E aí vem mais as prestações do IPTU. Não é fácil. Então eles procuram quem? Nós que somos os representantes da população. Nós nos elegeram para falarmos em nome deles. Quando é para protestar em nome deles. E a dificuldade é imensa. Aí imagine aquela família também que está lá sem um emprego, perdeu um emprego, está na dificuldade. Outros têm doença, casados de pessoas têm doença na família. Tudo é complicado. Eu que já estou no time dos idosos, às vezes, dorizado que eu falo, já estou indo para o lado da tiozinha, graças a Deus, dia 10 de julho completo, 65 anos. E daí disse que eu vou entrar definitivamente no time dos idosos, ou mais, o nosso, quero saudar aí a presença do Dr. Cláudio, eu sempre pedi meu colega Safenado também. Passamos por um susto grande, né, há tempos atrás, né, Dr. Cláudio? Mas estamos aqui, ó, firme. Mas as dificuldades são enormes. Tem cidadão aí preocupado, querem que a gente diz o que, que eles vão fazer. Uns falam que não vão pagar. Eu sempre falo, se não pagar, não pagar o IPTU, o prefeito, no que vem, ele tem, ele está habilitado a executar. Se ele quiser, ele executa. Se ele não quer, ele vai para a dívida ativa. Depois de 5, não pode deixar passar 5 anos. Aí ele é obrigado a pôr na dívida ativa, senão ele responde. Já bem claro isso também. Então não é fácil. Mas as dificuldades, a reclamação é enorme. Como é que faz agora? Vereador, como é que eu vou fazer? Meu orçamento não dá. Veja bem, é difícil. Porque realmente a carga tributária, ela ficou realmente pesada. Que nem eu falei lá antes, é uns mais, uns menos, mas é pesadíssima. Inclusive, sábado, vereador Adilson, pessoal da Pitanguinha, vocês procuraram Vossa Excelência, me convidaram para fazer uma reunião para achar uma saída. E muitos acham que não vão poder cumprir o compromisso. Eu vou participar da reunião. Vou opinar como vereador. A princípio, eu diria que quem pode pagar vai ter um desconto. Quem pagar à vista. Quem não pagar, vai pagar parcelado. Tem 6 prestações. E se o cidadão não pode pagar? Vejam bem, que situação difícil. Aí tem multa, tem... É complicado. Quem não tem... Chegar no fim do mês não tem para pagar. Se antes já tinha em torno aí de 30% de inadimplência, e agora? Essa inadimplência vai ficar em quanto? Ela vai aumentar e vai aumentar muito. Já aconteceu no passado. Muitos cidadãos não podem pagar, os não pagaram. Aí vai um prefeito, repente, com um projeto, dá um desconto grande e faz um acerto. Muitos falam, não pode fazer renúncia de receita. Eu entendo que a renúncia de receita é quando ela já tem a receita. Agora, uma receita que vai prever que ela vai ter, ela não é receita ainda. Ela é uma receita prevista. Então, esse valor podia ter subido num cálculo, num índice menor. E nós brigamos muito. Na época daquela discussão no Código Tributário, o projeto inicial entrou aqui, um metro quadrado para ser cobrado até 250 e 280 reais um metro quadrado, construção. Conseguimos, com muita briga, com muita discussão, com apoio A Rádio PM nos apoiou muito nessa parte. Quero fazer um agradecimento público aqui, que nos apoiou muito, com a pressão popular, conseguiu trazer para 150. Então diminuiu muito. Imagine se de 150 reais o metro quadrado fosse 250. Onde é que ia parar aí 280? Permita a parte? Pois não. Inclusive, esse pedido de 250 para 150 foi a minha pessoa que pediu junto ao prefeito para baixar esse valor que era no metro quadrado de 250 reais a área construída para 150. Então o senhor pediu lá no gabinete, que na emenda aqui eu não vi. Então o senhor pediu lá junto com ele, mas aqui, publicamente, a emenda não foi aprovada. Eu não vi nenhuma emenda para baixar. Então eu quero dizer que eu estou solidário com a população. Eu vou participar da reunião com o pessoal lá da Pitanguinha. Eles estão, primeiro parece que para sábado à tarde, queriam fazer na quarta-feira já, mas talvez sábado à tarde, a população poder ter muitos trabalhos, ter seu compromisso, são funcionários, e tem o compromisso do trabalho, então no sábado à tarde eu estou disposto a participar para ver o que pode ser feito. Não vejo muita saída que possa ser feito agora. Nós, vereadores, quando nós podemos sugerir, que envolve matéria financeira, que pode mandar um projeto de volta agora ao executivo, e se vier para reduzir alguma coisa, que nem fizeram no Alvará e na Vigilância Sanitária, a Câmara que aprovou, meninas, aprovaremos também. Seria uma saída também. E eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite, e que é importante com a presença da população nas reuniões da Câmara. Como hoje me falou um cidadão, vereador Adir, vereador Meco, cidadão, me falou hoje, reclamou bastante e me disse: é, Carijó, isso foi aqui no Banco Brasil. Não vou revelar o nome do cidadão, mas foi aqui no Banco Brasil. Nós também temos culpa, falou para o outro. Que nós também, faltou a nossa presença lá para pressionar mais. Eu sei que teve três vereadores que jogaram pesado em cima, para que não fosse aprovado aquele pacote todo. E nós falhamos porque nós devíamos estar junto, mais junto com os vereadores, talvez mudasse um pouco a opinião dos vereadores também. Mas estamos aqui e tenho certeza que se de repente tiver, está em tempo ainda, um arrependimento por parte do executivo, mandar um projeto para reduzir alguma coisa, pode reduzir porque não é renúncia de receita, porque não cobrou ainda. Pode mandar. Eu tenho certeza que os demais vereadores aqui iam colaborar e iam votar, por favor. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Tem as palavras. Conseguido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. É realmente... Bom, vamos começar falando em coisa boa, né? Nós tivemos agora em Manuel Ribas, o qual o governador do estado, Pessutti, estava, e nos passou até, nos comunicou, que até na última terça-feira, na escolinha do governo, foi liberado aqui para o município de Pitanga uma coisa que para alguns não é tão importante, mas para quem mora ribeirinho, no Rio Ernesto, no Rio Pitanga, eu acho que é muito importante. Para quem perdeu bastante, perdeu as coisas de dentro da casa, o susto que levaram, foi liberado a dragagem dos dois rios. Por mais que o Ernesto já foi até, foi feito um trabalho, mas agora que venha com esse reforço do governo do estado, eu acho que ficaria bem mais tranquilo. E também, nós sabemos que a estrada da Barra Bonita tem um sonho, o asfalto. o gás. Mas nós, em conversa, até junto com o pessoal, o presidente do PMDB e mais algumas pessoas que fazem parte do PMDB, estivemos conversando com o Pessutti, com o governador, e ele nos autorizou a fazer um ofício de gabinete, para ele, para o deputado Alexandre Cury, para tentar estadualizar a estrada da Barra Bonita. Pelo menos isso, que seria o início, para quem sabe, daqui uns dias, nós conseguirmos o asfalto. A partir do momento que estadualize a estrada, essas dificuldades, essa necessidade que tem o município de atender as pessoas lá da Barra Bonita. E nós sabemos que, por ser um distrito afastado daqui da sede, perece bastante. Mas nós fizemos, já encaminhamos esse ofício, e acredito que bem em breve alguma coisa nós teremos. E aí facilitaria muito para a prefeitura, para o executivo, não ter essa incumbência ou essa necessidade de estar ali cuidando dessa estrada. E também a região administrativa, que agora o Pessutti prometeu que essa agora vem. Nós tivemos, a semana passada, tivemos um problema que alguns dias aconteceu, até quero pedir, o qual o vereador Fabrício, foi o que, por ser presidente do Pitangão, até pedi informação, notícia, do que, porque nós tivemos um acidente com um jogador do Pitangão, o Morcego, e o vereador Fabrício, por ter mais conhecimento, conseguiu, lá em Araponga, se eu não me engano, e nessa segunda-feira ele foi para ser, não sei se já foi, até queria pedir informação para o vereador, se ele tem algum conhecimento, alguma coisa. Peço a palavra. Foi encaminhado o Morcego, né, até a cidade de Apucarana. Daí agora eu também não... ele foi hoje, né, para fazer a cirurgia, só que também não sei sei que foi hoje para lá. Não sei se houve a cirurgia ou não, mas ele foi encaminhado hoje com todos os exames até Apucarana, a cidade de Apucarana. Ah, não era Pongas, Apucarana. Não, Apucarana. Aquele dia foi dito até Arapongas. Eu digo isso, até eu quero comentar, até quero... Porque peço a parte, vereador, daí. Vai só, eu também, a segunda informação que eu tenho sobre o jogador, foi acertada para ele ir para Arapongas. Mas como era uma indicação minha e de uma pessoa daqui de dentro, simplesmente mudar de local, levar para Cascavel. E não deu certo. O Pia voltou sem fazer a cirurgia. Agora esperamos que eles venham e retornem para Pitanga para nós encaminhar para Pongas. Infelizmente, foi isso que eu tenho informação, porque foi uma indicação, né, minha e de mais gente aqui, que Arapongas seria um lugar que seria mais barato, acho que R$ 1.500 seria a cirurgia. E que eu tenho, segundo informação, que o Geninho forneceu esse cheque, só que não levar para Pongas, levar para Cascavel. E o rapaz retornou sem a cirurgia, e é o que eu estou sabendo. Então agora a gente fica um pouco até... Eu acho que algumas pessoas até não podem, acho que não estão sabendo, no fundo, porque esse é um jogador do Pitangão, e quem assistiu os jogos que ele participou, ele teve um problema no joelho, um desligamento do joelho, e teria que fazer essa cirurgia. E já fazem 2 meses e pouco, e há certa preocupação. Na semana passada, até o secretário esteve aqui, aí o vereador Fabrício até se manifestou em conseguir essa cirurgia. Agora, se vai para Apucarana, o Cascavel, porque Apucarana ele foi agora uns dias atrás e voltou, sem ter resultado nenhum. Mas eu acredito que nessa semana nós teremos mais informação, teremos mais novidade. E pelo esforço que ele, porque ele não é de Pitanga, Ele é de Manuel Ribas e joga por Pitanga. E joga muito bem, por sinal. Então, eu acredito que mais pessoas se manifestarão e ajudarão a fazer com que esse rapaz tenha um resultado melhor. Eu não podia deixar de falar também, vereador, sobre este IPTU. Eu até não tenho tanto, porque a gente sabe bem quando dói no bolso da gente. O meu não chegou ainda, o meu carnê lá em casa não foi. Este monstro ainda na minha casa não bateu. Mas pelo que foi dito e pelos exemplos que nós temos, tenho aqui até um exemplo de um imóvel próximo à chácara do Adur, que em 2008 o IPTU era R$174,37. A coleta do lixo era separada. IPTU 2009, R$175,14. IPTU 2010, R$419,76. Um aumento de 139,7. Só que aqui ainda está separado a coleta do lixo e o bombeiro, que acompanhando, temos que até frisar, acompanhando o anexo do projeto, que aumentou na tabela a coleta do lixo e o bombeiro, proporcionalmente ao aumento do IPTU. Foi para R$508,76. Dá bem mais de 140%. Nós falamos, nós questionamos. Acredito que a cada pessoa que receber esse carnê, a cada família que receber esse carnê, vai sentir. E como o vereador Carijó mesmo falou. E se a Rádio Poema, se as pessoas não se manifestassem, se não falassem nada, o que ia acontecer? Foi aprovado com R$100 o metro quadrado a menos. Me perdoem a palavra, mas as mulheres, as senhoras que estão aqui, mas o prefeito disse que o que adiantou votar para escapar o meu projeto? Vocês já imaginaram se o projeto estivesse inteiro? Ia ser um baguá. Mas está aí, eu acredito que 30% ou 40% que foi entregue, na medida que os outros projetos forem, os outros carnês forem entregues, a população vai ver realmente o que está acontecendo. Algumas pessoas até, nessa semana, chegaram aqui na Câmara, dizendo que iriam pegar o carnê do ano passado e levá-lo no fórum e depositar em juízo 30%. Que é o que eles acham que deveria ser cobrado. Não essa quantia, mas é claro que nós sabemos que isso é difícil, é quase impossível. Aí eles disseram o seguinte, se não alguém mexer, se ninguém fizer nada para diminuir, eles vão vir aqui na Câmara e jogar o carnê para nós pagar. Porque foi daqui na Câmara que foi aprovado. Porque o próprio prefeito disse... O projeto ele fez, mas quem aprovou foi os vereadores. Vamos esperar. Vamos esperar e ver o resultado. Obrigado, presidente. Está livre da palavra. Peço a palavra, José. Qual o seguinte, senhor? Senhor presidente, senhora Olga, senhores vereadores, cumprimentando o Demerval, ex-funcionário do Bandestado, cumprimento a todas as pessoas, sua esposa, todas as pessoas que se encontram nos prestigiando nessa noite. Demerval, que foi uma das pessoas que também foi punida pelo governo Lerner, né, quando da venda do Banestado, aonde deixou milhares ou centenas de funcionários do Banestado, naquela época, situação difícil, porque nem todos foram incorporados ao Banco Itaú. E ainda o Estado teve que arcar com uma multa tremenda. E que graças ao trabalho do senador Osmar Dias e da bancada federal do Paraná, foi conseguido reverter recentemente. Iniciando, quero solicitar à mesa que seja mandado um documento dessa casa, família do seu Joguinha Cordeiro, que era morador lá da Marrequinha, pelo seu falecimento, aí na última terça-feira da semana anterior. Seu Juquinha, que sempre estivemos juntos lá na feira de bezerros, sempre trazendo seu gado, participando, contribuindo com os impostos aqui do nosso município. E também não poderia deixar de falar do seu José Luiz César, que também teve seu falecimento na noite de ontem, onde na tarde de hoje foi velado na sua residência, onde na parte da manhã o vereador Aguinaldo também esteve lá junto com a família, eu estive na parte da tarde, participando desses momentos difíceis que a família tem que enfrentar. Nós que já passamos por isso, sabemos o sofrimento que a família enfrenta. Mas seu José Luiz César, um batalhador da comunidade Borboleta Baixo, agricultor, bom produtor, participante daquela comunidade, era coordenador lá da igreja, e não só daquela comunidade, ele participava também das demais. E hoje estava, mesmo com toda a chuva que caiu, ele recebeu lá pessoas de São João da Colina, Marrequinha, Limeira, de Vaiporã, de outros municípios, porque era uma pessoa participativa e em vista daquela comunidade. Então, que a nossa casa também envie votos de pesar através de um documento à família do seu José Luiz César. As coisas boas, vamos falar também. Daqui a poucos instantes, o nosso time de Pitanga inicia seu jogo lá em Quedas do Iguaçu. Está fazendo uma boa campanha. E com os nossos filhos aqui de Pitanga e também com outros jovens de outras cidades que hoje compõem o nosso time. Então, eu sempre falo, independente do resultado, eles estão representando o nosso município. Espero também que seja o mais rápido possível atendido o morcego, goleiro, conforme até foi cobrado pelo vereador Edilson, vereador Meco. Estivemos aí nessa semana com 6 vereadores e mais secretário, onde o Geninho também estava participando dessa reunião e assumiu também o compromisso, juntamente com o prefeito, de achar esta solução para o morcego. Então, esperamos, que eu tenho certeza, que o prefeito municipal já determinou que seja atendido o morcego. Vamos fazer justiça. Talvez alguém esteja falhando nesse caminho. Mas, independente disso, esperamos que o morcego seja feita rapidamente e que volte aí ao campo e também às quadras para mostrar seu futebol. Na questão aí do nosso Código Tributário, da Lei Complementar número 01, que foi muito debatido, adentrou na nossa casa no mês de setembro, ficou outubro, novembro, foi votado. Nós estudamos esse código. E se hoje ele ainda, os índices para os nossos contribuintes estão altos, houve um trabalho desta casa e que foi corrigido muitos índices. Tivemos debate com a Janete, colocar a pessoa do Luiz Bacheschi, que também foi uma pessoa aqui da nossa, do nosso município, que ele foi claro, ele colocou aqui nesta casa, nos ajudou a fazer os cálculos. Talvez a pessoa responsável, a Janete, de repente, não tenha colocado a assessoria do executivo a real situação daquele projeto. Mas quando nós debatemos, estudamos, os números são exatos. Nós fazíamos as contas através, juntamente com a assessoria desta casa, porque nem todos nós devemos saber de tudo, mas nós devemos procurar ter um respaldo, e tivemos essa casa, para nos deixar a par da, de tudo o que continha o Código Tributário. Para não ser repetitivo, que o vereador Carijó já falou, vereador Meco, ele era monstruoso e com o trabalho ficou ainda assustador. Eu só quero lembrar que na segunda votação, aliás, na primeira votação, às 18 horas e 20 minutos, esta casa aqui estava lotada, lotada de pessoas, sendo que praticamente 99% era cargos de confiança do prefeito, fazendo pressão aqui nessa casa para que fosse aprovado o projeto. Me concede uma parte? Pois não. Só para lembrar também, bom Vossa Excelência lembrar isso. Inclusive, eu fui vaiado aquela noite, lembro? E eu disse, eu entendo os que estão me vaiando. São funcionários, caras de confiança, eu sei porque eles estão aqui. Só respondi assim, eu sabia porque eles estão aí, me vaiando. Obrigado. Então, de repente, naquela noite, como o vereador Carijó falou, e a nossa população hoje reconhece que faltou uma participação maior da nossa população. Tivemos debates lá no Centro Social, até o prefeito foi bem democrático naquela data. Nós participamos, tivemos aqui nessa casa, fizemos emendas, dentre elas, algumas que foram rejeitadas, outras que foram aprovadas, inclusive aquela questão da isenção de quem tem imóvel até de 50 metros quadrados, né, vereador Dirceu? Também foi um benefício que nós conseguimos aqui e que todos votaram a favor da população. Outras foram rejeitadas. Inclusive, o Código Tributário ele também mexe com a atividade rural. E naquela data eu apresentei uma emenda de que todo aquele produtor rural que tivesse a área devidamente averbada na sua propriedade ficasse isento do pagamento do ITBI. E também, supostamente, e futuramente, ele teria isenção na questão do ITR. Mas na votação, ela não foi aprovada. Me concede mais uma parte? Pois não. Também vamos deixar bem claro, até para fazer justiça, a vereadora Olga não estava, estava licenciada, o vereador Batatinha, a suplente, assumiu, votou, contra. O vereador Aritano não votou, porque o presidente não vota, só vota se empata. Obrigado pela informação. Mas para não me alongar a mais, na primeira votação, então, foi aprovada. Na segunda votação, já não houve tanta participação da nossa sociedade aqui. Tinha poucas pessoas na segunda votação. E eu falava aqui nesta tribuna de que eu não mudaria o meu voto, de que votei contrário ao Código Tributário. E os que haviam, Vossa Excelência, que votaram a favor, também não mudariam. Mas que o tempo prova, o tempo, eu falava naquela data que quando fosse lançado os alvarás aqui para o nosso comércio, e quando fosse lançado o IPTU, que contempla todos os nossos impostos, teria a verdade dos números. E hoje está aqui as pessoas que já receberam os seus carnês para pagamento, ainda em torno de 30%. Nós tivemos ali na Vila Planalto alguns casos de 130%, 170%. Aqui na Vila São João também tivemos casos de 326%, onde ele pagava R$ 296,00 e passou a pagar R$ 1.226,24 a ser pago em cota única. Pois não. Só para esclarecer, é claro que não, nem todos já receberam os carnês, mas e quem não pagar? O que acontece? Nós vivemos em um país democrático, Vossa Excelência. Mas, se a pessoa não pagar agora, nesse ano 2010, não quiser pagar em 2011, em 2012, o executivo, ele terá que mandar para execução esses débitos. E com isto, terá custas maiores ainda. Haverá custas do judiciário, custas do oficial de justiça, custos de ajuizar uma ação, porque o município tem que fazer esse recolhimento. Por isso que quando da sua aprovação, deveríamos e alertamos a comunidade sobre as consequências futuras. Então, para a cidade, o valor está aqui. Para o interior, a partir do mês de agosto, 10 de agosto, agosto, setembro, nós teremos o Imposto Territorial Rural, o ITR, aonde também teve reajustado os valores da área mecanizada, da área mista, da área de pastagens, da área não mecanizada, para recolher o ITBI. Mas não é só o recolhimento do ITBI. Haverá também um aumento para o ITR. Sabemos que o valor de 100% virá para o município. Mas depois que essa declaração for entregue, ela vai para a Receita Federal. E ela tem base. Só um minutinho, senhor presidente, já concluo. Tem 3 minutos, vereador. Muito obrigado. Então, a partir que vai para a Receita Federal essa declaração, tem as demais contribuições que têm origem no valor da terra nua. Então, o setor rural também terá esse aumento de impostos. Só um minutinho. Lembrando que, só fazer um comparativo. Ano passado, nós, nessa época, vendíamos soja em torno de R$ 46,00 a saca. Hoje estamos vendendo livre em torno de R$ 30,00. O milho foi vendido a R$ 18,00, R$ 19,00 e hoje está a R$ 13,80. O que sofreu um reajuste a maior foi somente a da questão do leite. Para não falar do trigo, que não temos preço nem no ano passado e nem deste ano. Então teremos dificuldades. E espero que o executivo reflita. E qualquer um outro projeto com referência a valores deve partir do executivo. Nós do legislativo não temos poder para mexer. Eu sei, Vossa Excelência sabe, que o município de Pitanga ficou muitos anos com os valores, talvez não reajustados, que dos imóveis. Lógico que nós queremos uma cidade bonita, queremos viver bem, mas na época nós fizemos a sugestão que fossem feitos os aumentos parcelados, fosse aumento um pouco nesse ano de 2010, mais um pouco em 2011, um pouco em 2012. Talvez não tivesse impacto tão grande como está acontecendo hoje. Mas me lembro bem daquela reunião que o prefeito falou, vamos votar esse projeto, não se mexe mais. E veio para esta casa e foi aprovado. Espero que, no futuro, esse valor que nós vamos fazer o recolhimento aos cofres públicos sejam bem aplicados. Pois não, vereador Meco? Só, quando o senhor falou em imposto rural, o senhor tem algum simulado, algum exemplo de quanto mais ou menos, em comparativo do ano passado, com esse, a previsão deste para o imposto rural? O ITBI estava sendo recolhido em torno de R$ 6.000 a 8 aqui no município. E após a aprovação, a área mecanizada ficou em 19.412, a área mista ficou em 14.559 reais, a pastagem 9.706 e a não mecanizada em R$ 8.007,45. Em percentual, então, mais ou menos? Nós temos casos aqui de, você pegar a tabela mecanizada, que ela estava em torno de 8 mil, 9 para 19. Então nós temos casos aqui que deu 130%, 140%, e alguns casos foi inferior. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais amigos vereadores, público aqui presente, meu vizinho Demerval, chefe de gabinete Eugeninho e demais pessoal aqui presente. Até eu vim nessa tribuna pedir a palavra, porque justo o meu nome está nas rádios até como brincadeira. Falava muito que eu renunciava se o IPTU passasse acima de 100%, no geral. Só que na primeira folha do IPTU, até falando ontem com o prefeito, vamos ter que rever essas taxas junto ao IPTU, a taxa do corpo de bombeiro e a taxa de lixo. Você vê que no centro, se lhe pagavam R$ 9,50, a 9,80, seriam 12 vezes anual. Essa taxa foi posto junto ao carnê do IPTU, no total, só ali com TL, total R$ 124. Corpo de bombeiro TI, tantos R$ 80. Então eu falo, porque na minha casa, eu recebi o carnê do IPTU, e junto está essa taxa de lixo, a taxa de corpo bombeiro. Até ontem, como, voltando a frisar, falando com o pessoal, o prefeito, até liguei para ele em Curitiba, essa taxa deveria ser um carnê separado. Daí o povo não ia falar que o IPTU ia ser esse absurdo. Eu acho que mais justo eu pagava R$ 203 no IPTU. Fora essas taxas, ia para R$ 384 na minha casa. E muitos reclamam da pitanguinha. maior, vai ver na cidade qual que é o bairro mais nobre da cidade. Quem não quer comprar um lote na cidade, na Pitanguinha, ou deixar de comprar na Pitanguinha para ver o valor que paga na Vila Planalto? E nem se compara o IPTU da Pitanguinha com a Vila Planalto. Então é por setores. Eu acho ainda, confirmo aqui, que o 100%, no geral, não subiu o IPTU. Está vendo lá no São Basílio, o IPTU do Toco, até ele liberou me falar o nome dele, ele pagava R$45. Com a taxa do lixo, a taxa do corpo de bombeiro foi para R$101. Então ia subir para R$76 o IPTU dele. De R$45, 10%, ia para R$90. Então a porcentagem não subiu 100%. E na minha casa também foi assim. Agora, não sei, algum lugar no centro, até concordo, que pode ter subido valores da casa. O tempo que o prefeito era o Osni, na minha casa eu pagava R$55 de IPTU. Foi medir lá, eu tinha feito aumento na casa, foi para R$170. Agora eu achava que não era justo subir aquela época quase 300%, porque eu aumentei a minha casa, eu achei aquela época que o prefeito Osni subiu uma IPTU de 55 para 170, eu já achei que foi justo, porque a minha casa era 70 metros, hoje minha casa é em torno de 160 metros. Então, quando você faz um bem teu, aumenta e faz a emenda, o valor cresce da casa, pode ter certeza que vai crescer o valor do IPTU. Mas eu acho, ainda concordo, vamos conversar junto ao prefeito, que essa taxa do lixo, a taxa do corpo de bombeiro, não deveria estar no carnê do IPTU. Que taxa de lixo, taxa do corpo de bombeiro, não é IPTU. IPTU é se soma por metros quadrados, e sendo que também a taxa de corpo de bombeiro também é por metros quadrados. Então, separar o joio do trigo, né? Quando se lançaram no talão de água, até o governo deu contra, não quis que lançasse mais a taxa de lixo no talão de água. Por quê? Porque a água subiu com a rede de esgoto, o valor da pessoa que a pessoa gasta, a rede de esgoto e mais a taxa de lixo. Todo mundo estava caindo de pau em cima do governo. Pode falar, senhor. Vereador Edilson, tudo faz, compõe o pacote tributário. Esse é o código tributário. Não é só o IPTU, é o código tributário que foi aprovado, que lançado no povo. Agora, Vossa Excelência vai ver os valores lá na Planalto também. O senhor dá uma caminhada lá e começa a falar com o povo lá, que o senhor vai começar a mudar a ideia. Obrigado. É assim, você falou que o pessoal... Para mim, você, francamente, se alguém convidou para fazer reunião no meu bairro, para mim ninguém convidou. Sim, agradeceram muito a época que foi a compra do hospital. Teve justamente essa taxa do IPTU, como o vereador, a Vossa Excelência, votou contra, mas você falou que espera. Então você concorda que seja bem aplicado esse dinheiro. Isso pode ter certeza. Que eu vou ser a pessoa que vou estar cobrando o prefeito para melhorias para a nossa cidade, e esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Dá os parabéns para você, que você citou aquele projeto que era de 40 metros, o vereador Aritana subiu para 50 metros as casas, de 50 metros e 300 metros o terreno, hoje não se paga o IPTU. E teve, eu na verdade não ouvi, mas assessor da casa aqui ouviu e passou para mim, que teve um aposentado que foi na rádio, falou que 8 anos ele não recebia o carnê de IPTU, que era isento. E, segundo o radialista, falou que talvez fosse mudada a lei. Essa lei ninguém mudou, a lei continua a mesma, mas só assim, todo aposentado tem que trazer sua escritura todo ano para ser isento desse IPTU. Se o aposentado tem uma casa feita no terreno de 300 metros. E daí o ano que vem ele constrói com o dinheirinho que ganha na aposentadoria, ganha lá, consegue construir mais uma casa. Daí ele vai ter que pagar IPTU sim, que ele já tem 2 imóveis no terreno. Então o aposentado ainda, ele é isento sim do carnê do IPTU, não paga, desde que tenha uma propriedade só. Então eu queria explicar bem, porque ouve-se na rádio que nós tiramos essa lei aqui que o aposentado não se pagaria mais a... se pagaria o IPTU, tá pagando IPTU. Desde que, conversando ontem com a mulher do seu Nico lá da Planalto, ela não pagava o IPTU, daí foi para ela um carnê. Só que ela trouxe a escritura na prefeitura e foi isento. Que ninguém vai adivinhar lá na vila quem está um aposentado, se está só com uma casa ou com duas. Eu acho que a lei diz bem, uma propriedade só no terreno. Então, eu acho que o aposentado, ninguém mudou a lei em nada e continua mesmo. E eu falava, como o vereador Adir falou, melhorias, eu também vou cobrar muito. Ó. Inclusive, você falou aqui da emenda, o término do requerimento, o término lá do posto de saúde da Vila Planalto. Já veio a verba, já a verba do prefeito passado, chegou 90 mil, foi para a licitação, vai ser concluída aquela obra da Vila Planalto, sim, o posto de saúde lá, cobrei até nos microfones, o projeto foi mal feito, e a verba estava aí, agora chegou 90 mil reais para fazer o término daquela obra do posto de saúde lá. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre da palavra. Peça a palavra. Como você diz, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Olga, público presente, meu boa noite. Claro que essa semana houve a polêmica do IPTU e claro que a população teve a sua revolta, né? Claro que até eu falo por mim ser cobrado pelo voto do IPTU, mas a gente vendo, e como cargo de vereador, eu sempre falo e conversa com o próprio prefeito, que o IPTU ele teve esse aumento, mas eu fui em conversa com o próprio prefeito e pedindo a ele agora melhorias à nossa cidade. E a gente está vendo as coisas acontecendo e que irá acontecer ao município de Pitanga. Porque a população, ela realmente dói no bolso a hora de pagar. Porque não tem... A pior hora que tem é a hora quando a pessoa tem que tirar o seu dinheiro para pagar os impostos, que realmente o nosso país tem essa carga de impostos altíssimas, grande, né? E mais essa, que nem o IPTU. Mas, se a cidade houver melhorias dentro das suas condições, eu acredito que a população, ela entende, pagar ninguém gosta, né? Mas pagará com mais, vamos dizer, entre aspas, com mais alegria se houver melhoria na cidade. Agora, a gente vendo as melhorias que vai acontecer, que estão acontecendo no município, e através do dinheiro do IPTU que vai acontecer essas melhorias e mais melhorias para o município. Onde tem ali a rua 10 de abril, ela tem o início ali naquele posto de gasolina, na avenida, posto de gasolina Brasil. Então tem esse projeto do asfalto ali, que vai ligar a 10 de abril até a rua João Grande Sobrinho, que é até a rua do Redondo, que termina na Praça do Redondo, que vai passar o asfalto ali. E ela vai ligar até a Vila Planalto. Então, da rua 10 de abril, João Grande Sobrinho, você contorna o Redondo e desce a Antártica ali, né? Que liga até a Vila Planalto. Melhorias, a gente vê, para ser instalados os portais no município, nos trevos, do município de Ipitanga, que embeleza a cidade, fica mais bonita a nossa cidade. Agora, com onde o asfalto na Vila Pitanguinha, que está esburacada, onde tem o vereador Carijó, vereador Edilson, nosso amigo Demerval lá, que mora no bairro da Pitanguinha, que está sendo, que vai ser concluído esse asfalto lá, que está esburacado, que vai ser concluído esses asfaltos desse município, do bairro da Pitanguinha. Também tem o asfalto ali na rua Caetano Munhoz da Rocha, que é a rua da Cliama ali, que liga, que vai ser ligado até a polícia rodoviária. O asfalto vai ser feito lá. Então, é isso aí que a gente espera. A gente espera também, e eu tenho certeza que o prefeito vai, ele tem essa consciência disso aí, e é uns postos de saúde com medicamento, com tudo isso aí, para as pessoas, para a população entender esse reajuste, para a população também ficar um pouco mais contente com a cidade de Ipitanga. Permita uma parte, vereador? Toda, vereador. Até você falando do asfalto na Pitanguinha, inclusive falando com o prefeito, a necessidade daquela rua do Demerval, você passar o asfalto para chegar até na Praça da Pitanguinha, a necessidade da rua do hospital. Então, esse asfalto que vai ser feito, você pode ter certeza, já vai ser melhoria já junto do IPTU, porque a prefeitura, hoje a dificuldade é grande, a prefeitura não tem dinheiro para nada, então falando, junto àqueles asfaltos que vai vir no projeto lá, nós fazemos com custo da prefeitura essas ruas que precisam. Ali é só quem passa lá na Demerval vê a dificuldade daquele calçamento, os buracos que tem lá. Então, isso eu falei com o prefeito, não está no projeto, mas o prefeito prometeu para mim que essas ruas ele vai fazer com custo da prefeitura. Obrigado, vereador. E claro que uma das coisas que eu fiquei contente pelo município de Ipitanga, claro, com o pronunciamento do governo do estado hoje, Orlando Pessutti, pela sede administrativa que vai ser instalada no município de Ipitanga. Claro que isso aí eu acredito que tem lutas de vários políticos, vários deputados, citar nomes aí, a gente às vezes comete um equívoco, esquece de alguém para falar em nomes. Mas isso aqui eu falo que é um dos maiores avanços que o município de Ipitanga pode ter, que é essa regional, que é a sede administrativa. Essa sede administrativa, ela chega, vem para nosso município uma regional de saúde, uma regional de agricultura. Então, isso aí é um avanço para o município de Ipitanga. Isso aí é são 13 municípios ao redor que vão vir todos os dias para o município de Ipitanga. Então, é o restaurante que melhora, é o comércio de Ipitanga melhora, o supermercado, porque então todo dia vem 13 municípios para ser tratado de saúde, para você vir na regional de agricultura, que tem várias modalidades, né? No caso, várias especializações que vêm até o município de Ipitanga. Então, isso aí são as coisas boas que vai ser instalado ao município de Ipitanga. E a gente, que nem fala, a esperança é a última que morre. Mas eu acredito com esse pronunciamento que o governador do estado, Orlando Pessutti, fez, e Ipitanga, a tendência é realmente de crescer e a gente ter orgulho de morarmos na cidade de Ipitanga. Obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Como você diz, senhor? Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, todas as pessoas que aqui fazem presente, de antemão, em razão do escasso tempo que nós temos, e quando das interferências a pedido, nós sempre realmente extrapolamos o tempo aqui e já chegamos aqui a ficar quase uma hora. Então, para não ser deselegante, não ser deseducado, Eu não fiz a partes. Eu gostaria de complementar tudo aquilo que eu for falar aqui. E hoje não concedeu os apartes. Então, gostaria já de antemão avisar a todos aqui, eu não fiz aparte nenhum para não alongar. Mesmo assim, nós extrapolamos o horário em respeito a todas as pessoas que estão aqui, até porque terão um momento final aí para fazer suas explanações. Eu sempre coloco, senhor presidente, que para nós vereadores, eu acho que cada um tem que assumir a responsabilidade e o compromisso de cada um, não se omitir, até porque nós já temos exemplos do passado, que omissão realmente não condiz com o exercício do nosso cargo. Eu não tenho dúvida, eu fui um dos vereadores que votei favorável a esse projeto, e volto a frisar, votaria novamente, assumo toda essa responsabilidade, não tenho nenhum receio, não fico imaginando que poderia ser diferente de forma alguma, até pelas discussões que nós tivemos aqui. E se fosse para falar individualmente, pensando em mim, é óbvio e lógico que eu não votaria. Porque eu também tive aumento na minha casa. Mas eu não posso pensar aqui no eu. Na verdade, a gente tem que pensar em Pitanga, a gente tem que pensar no progresso de Pitanga. Eu tenho meus filhos, todos vocês têm filhos aqui, você não tem, os terão. E todos aqui querem que seus filhos fiquem em Pitanga, querem geração de empregos. Todos nós pedimos, passa uma administração, passa outra, e nós não temos nada de diferente em Pitanga. Eu penso a cada um de vossas excelências que estão aqui, sentadas aqui, que voltem no passado e analisem as administrações e pensem em algo diferente que aconteceu em Pitanga. E pensando nisso, eu vou citar um exemplo a todos aqui. Pitanga tem a possibilidade grande de termos aqui uma Big Franco. Já vieram aqui, expuseram o projeto e aguardam a participação do executivo no que lhe cabe para que venham aqui investir aqui aproximadamente 7 a 9 milhões de reais, para que possam de imediato gerar 100 empregos. Mas o município precisa adquirir um imóvel rural que custa aproximadamente 1 milhão. Um município que tem na sua folha de pagamento quase 47%, 50% do que arrecada gasto em folhas. E o município hoje trabalha com 40% a menos de cargo em comissão do que no mandato passado. Isso nós podemos provar com documentos. Que nós temos 25% que tem que gastar na saúde, obrigatoriamente, nós já teríamos aí 70%. Nós teríamos mais 15%, obrigatoriamente, na saúde, nós vamos para 85%. Aí sobram 15% a receita para gastar com a Secretaria do Interior, para gastar com cultura, Secretaria da Indústria, promoção social. Eu pergunto a cada um de vossas excelências que estão aí, de onde retiraremos recursos para que realmente nós possamos, nesse caso específico da Big Frango, aqui, adquirir um imóvel e poder aqui gerar 100 empregos. Viver da mendicância de governos que estão também envolvidos em crimes absurdos, em dinheiros que realmente são retirados dos cofres e que poderiam ser investidos, como é o caso da Assembleia do Paraná, num verdadeiro roubo, assalto aos bolsos de cada cidadão. Então, o que fez o prefeito? E antes de falar do próprio IPTU, eu gostaria de alertar cada um que recebeu o seu carnê. Dentro do Código Tributário, tem um artigo lá que estabelece a possibilidade de revisão nos seus carnês. E eu já falei aqui nesse plenário aqui, que as pessoas que estão indo em loco fazer a verificação do imóvel, não por culpa delas, mas ela não tem a qualificação suficiente para poder chegar no seu imóvel e dizer: esse é um imóvel novo, esse é um imóvel que se enquadra nos requisitos do Código Tributário que estabelece realmente o maior valor, que é R$ 150 o metro. E nós somos sabedores aqui, os vereadores, que R$ 150 o metro é para o imóvel novo. E que vem acontecendo no Executivo, por falta de conhecimento técnico das pessoas que estão indo em loco, avaliações que estão feitas de forma errônea. Então eu peço aquelas pessoas que pegaram seu carnê, eu já tive na tributação, e vários carnês nós tivemos modificações de valores, tanto com relação ao IPTU, mas principalmente com relação aos alvarás. E que não sirva de desculpa, mas nós não temos de forma alguma aumento de IPTU se nós formos verificar. Nós não tivemos alteração de índice nenhum. Nós tivemos adequação dos valores dos imóveis dentro de Pitanga. Infelizmente, isso aqui, hoje, amanhã e depois, pelos veículos de comunicação também, servirá de palanque político. Porque muitos realmente estão pensando na próxima eleição. Muitos estão querendo voltar a exercer o cargo, ou nessa casa, ou no executivo. Muitos que estiveram aqui e votaram também em aumento de tributo para Pitanga, hoje se dizem contrário. Nós votamos no mandato passado um aumento de taxa de lixo, e eu votei. Vereador Carijó votou, e houve uma polêmica enorme aqui porque nós votamos. Mas as opiniões, realmente elas se modificam de acordo com a conveniência política de cada um de nós. Então é muito simples eu chegar aqui, porque eu não gosto do Zampier, não gosto do Tico, vou me posicionar contrário aqui. E é dessa forma que vem funcionando em Pitanga. É por isso que os políticos não se unem aqui nessa cidade. É por isso que Pitanga continua no que continua, não tem crescimento, não tem progresso. Porque o pensamento é só político, é em se manter nessas cadeiras ou naquela cadeira que está ali logo após a rua. É esse o pensamento ainda de grande parte dos políticos pitanguenses. Não estou preocupado em me manter aqui de forma alguma. Entrei aqui para um segundo mandato. E se tiver que sair daqui, vou sair tranquilo. Isso aqui não é meu meio de sobrevivência, não. É meu meio de vir aqui e encarar aquilo que eu entendo que é da minha responsabilidade, da minha obrigação, sem ter medo, na verdade, de perder ou ganhar uma próxima eleição. Imóveis que nós temos aqui em Pitanga, que valem hoje tranquilamente 500, 600 mil, estavam avaliados ali no executivo a 26 mil reais. Não preciso citar nome. Me concede uma parte, vereador? Eu falei, Vossa Excelência, que eu vou complementar aqui. Eu não pedi a parte, Vossa Excelência. Então, se Vossa Excelência não pode se referir a nós, vereadores. Senhor Presidente. Se referir ao presidente. Senhor Presidente. Questão de ordem. Senhor Presidente. Não está respeitando o regime interno. Questão de ordem. O uso, a palavra do vereador. Ele não pode se referir a nós, vereadores, se não concede a parte. Ele tem que só se referir a Vossa Excelência. Eu conheço o regimento. Pode senhor presidente, não conhece o regime interno, está interferindo na minha... Não citei nome. Deixa que ele conclua, vereador. Não citei nome de vereadores nenhum aqui. Estão preocupados com a defesa? Eu não estou fazendo defesa nenhuma, senhores vereadores. Não estou tão preocupado com defesa, não estou fazendo defesa nenhuma. Eu sentei naquele banco e fiquei quietinho ouvindo. E eu respeito, Vossa Excelência, e digo com toda certeza que Vossa Excelência é o meu maior amigo aqui dentro dessa casa. Mas isso não impede fazer minhas colocações de forma alguma. Mas eu não interferi na sua fala de forma alguma. Agora esclareça muito bem o que está acontecendo, porque você pega 10, 20 exemplos que realmente houve um acréscimo e ninguém nega aqui no valor do IPTU. Mas por quê? O Aritano é um exemplo claro disso aqui. Vários exemplos de pessoas que tiveram a redução no valor. Nós temos uma lei aprovada aqui que isenta pessoas que têm uma área de 300 metros com uma moradia de 50 metros do pagamento, mas isso também não se fala. Agora apontem a fonte de onde sairá recurso para se investir em Pitanga, para criar um novo alento nesse município. Não tem. É muito fácil criticar, é muito fácil falar. Mas apontem a saída, nós somos vereadores e nós não temos só a obrigação aqui de fiscalizar ou de falar aqui do que está acontecendo lá. Nós também temos a obrigação, até porque nós conhecemos um orçamento. Somos nós que aprovamos o dinheiro para se gastar lá. Somos nós que aprovamos as despesas para se gastar lá. Acompanhem. Todos os cidadãos pitanguenses, acompanhem como é feito um orçamento, venham nessa casa e vejam como se discute um orçamento. É muito, realmente, constrangedor e difícil até para mim usar essa palavra aqui. Porque muitas pessoas, e tenho certeza que cidadãos que votaram para mim, talvez hoje estejam tristes. Mas se eu for pensar no momento, no dia de hoje, realmente, talvez não foi o melhor projeto. E se este prefeito que está lá, que não estou fazendo defesa nenhuma, até porque vou cobrar ele em algumas situações agora e já cobrei, se estivesse pensando em política, da mesma forma, não faria isso. Mas nós queremos uma cidade mais limpa, nós queremos uma cidade pintada, nós queremos uma praça onde nós possamos andar sem que tenhamos que cruzar por cima de pedras, quando já quantas vezes no Redondo, nas minhas caminhadas que eu faço lá, pessoas cobravam no mandato passado, está suja a praça, passem na praça ali, passem na Pitanguinha, vejam no centro, é suficiente? Não é. Tem que se fazer muito mais coisa, mas se fazer como? Apontem a saída, apontem o recurso para isso. Brigar com os deputados, cobrar o deputado. Agora não tem nem jeito de cobrar porque o escândalo é tão grande. Você contrata cargo em comissão em Curitiba para você trabalhar fora. Não existe um fato como esse. Quando você cria um cargo, é para ser exercido no local de trabalho. O Oritana não pode criar cargo nessa casa aqui para a pessoa exercer lá na Vila Nova. Está ganhando, tem que trabalhar. E isso que tem que ser com cada um de nós aqui também. E eu não vou deixar de forma alguma de omitir nunca aqui. Gostem, algumas pessoas eu não gosto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu tento fazer aqui aquilo que eu acho que lá para o futuro será melhor para Pitanga. O moço ali, quantas vezes foi para Santa Catarina trabalhar e voltou? E tenho certeza que gostaria muito de ficar aqui. Mas essas pessoas que nós estamos trabalhando aqui, que realmente, como o vereador Carijó colocou aqui, ganha um salário, nós temos, infelizmente, e a administração tem que ser para todos, mas tem que privilegiar aqueles menos favorecidos pela vida. Essas pessoas precisam, sim, que nós tenhamos aqui uma atenção diferenciada, para que elas paguem também diferenciado. Se eu tenho um imóvel de 400, 500 metros, eu não posso pagar igual aquele que tem um imóvel de 100, 150 metros, e nós tínhamos todas estas distorções dentro do Código Tributário. E quando o vereador Carijó falou que é um pacotão, o pacotão não é para ser incluído tudo num carnê só, não. E quando o vereador Edilson falou que tem que se estudar a taxa do lixo, a taxa de bombeiros, eu até concordo, até porque há discussões que ela tem que ser... O STF, inclusive, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, já definiu em situações anteriores e que ela deve ser desmembrada. E acho que o prefeito também, e nós vamos cobrar dele, eu acredito que todos os vereadores compromissados com a cidade de Pitanga, com o município de cidade, também vão nos ajudar, e tenho certeza que são todos, que ela deve ser reestudada realmente. Porque ela realmente influenciou significativamente no valor. Agora, se nós formos fazer aqui ao término das entregas dos carnês e dos pagamentos, nós veremos que não é o que estão falando aí, não de 300, 400% de aumento, não. Agora eu pergunto a cada um, uma casa que vale 500, 600 mil, que está avaliada lá por 26, que o prefeito vem e estabelece que do valor real dela, colhido juntas imobiliárias, vai se fazer o cálculo só de 40%. Ou seja, se a casa valia 100, eu vou considerar só 40. E em cima desse 40 que eu vou aplicar o índice que eu não mudei. Que eu não mudei. Ele não mudou índice nenhum do IPTU. Então, essa justiça, na verdade, que está se tentando fazer. Quando nós tínhamos um salão de beleza de 20, 30 metros, que pagava um alvará, no mesmo patamar de alguém que tinha um salão de 1.000 metros, é justo? Então, essa é a injustiça, na verdade, que muitos reclamam. E que eu, na verdade, de forma alguma, estou aqui me colocando ao contrário, porque aqui é livre cada um para defender suas ideias, as suas ideologias políticas, mas que de forma alguma nós vamos deixar aqui de colocar qual foi a verdadeira intenção destes vereadores quando aprovaram esse projeto. E não foi pressão, não. Não foi pressão, de forma alguma. Quando nós fizemos estas alterações, nós estivemos lá no antigo centro social, reunido com o prefeito, e grande parte dos vereadores lá estiveram. E o vereador Edilson, sim, salvo engano, não sei se só o vereador Edilson teve mais, eu não lembro, fez essa sugestão, vamos diminuir de 250 para R$150 o metro quadrado. Quanto custa o metro quadrado de uma casa de alvenaria para construir? Se for em qualquer engenheiro, e eu vou citar valores baixos, não se constrói uma casa de alvenaria, não padrão fino, por menos de R$700 o metro, incluído tudo, mão de obra, enfim, porta fechada. Você colocou R$150 o metro, da casa nova, não é da casa que já tem anos de uso. Então, realmente, tudo isso, de forma alguma, foi colocado nos veículos de comunicação. O prefeito também nos esclareceu. O que está havendo realmente é esse erro que eu falei na expedição de alguns carnês que está sendo feito o cálculo errado. Mas eu também não vou contrariar aquelas pessoas que, nesse momento, de repente, estão internamente me criticando. Eu acho que é um direito de cada um defender a sua pessoa. Mas nós aqui, o nosso compromisso, embora alguns talvez não entendam dessa forma, é pensar como um todo, é pensar no município de Itanga. Se nós, gente, formos pensar diferente, não tenham dúvida, não haverá absolutamente crescimento nenhum de Itanga. Vereador, mais 3 minutos. Sim, senhor presidente. Nós não teremos absolutamente nada. O que nós vemos em Itanga são famílias carregando mudança, indo embora para Santa Catarina. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que isso é bom. Porque talvez elas estejam no cargo, talvez estejam recebendo dos cofres do poder público. Isso é bom. Eu tenho muito menos responsabilidade. Para mim era muito fácil chegar aqui, e os demais vereadores, chegar aqui e votar contra. Fazia uma média enorme, votei contra, não deixei crescer. Mas quando virem me cobrar que não tem emprego, que não se está lutando para gerar esse emprego, eu também vou fazer o que vou me omitir. Mas eu respeito o pensamento de cada vereador, e cada vereador tem a sua forma de conduta dessa forma. Se para se manter no cargo, para se manter vereador, precisar realmente se sujeitar a esse tipo de coisa, a minha caminhada política encerra nesse mandato. Não me coloquei contrário, mas o dia que eu votar um aqui, eu vou estar votando no próximo mandato, não tenha dúvida, da forma que eu entender correta. Porque nesse mandato, eu tenho que votar diferente em tudo, quando se trata de mexer em tributos. Porque lá atrás eu achei que era justo, de repente, aumentar uma taxa, e agora eu não acho justo. Obrigado, senhor presidente, peço desculpa às pessoas, realmente, talvez pelo excesso que a gente acomete, que desculpa também aos vereadores, se a gente se excedeu. Mas, vereador Carijó, eu estava no exercício da minha fala, tenho respeito pela sua pessoa, e vossa excelência sabe que isso é verdadeiro. Mas aqui, como a sua própria pessoa já deixou por várias vezes nos microfones aqui dessa Câmara, isso aqui é uma discussão e cada um realmente tem a liberdade democrática de expor as suas opiniões e o pensamento. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público presente. Venho aqui hoje a esta tribuna falar algumas coisas a respeito da nossa administração. Visitei por várias vezes a cidadania na linha Cantu e lá vi o grande trabalho que está sendo feito pela parte da administração. Também estive no Vorá de Cima. Lá se encontra a patrulha rodoviária. E quero que os demais vereadores visitem e vejam o cascalho que está sendo feito naquela comunidade. Vejam nos olhos a alegria daquelas pessoas que estão sendo privilegiadas com aquela estrada. Na parte, vereadora, no susto, no São Alberto, a senhora visitou? Não. Obrigado. Mas peço a vocês, demais vereadores, que vão e façam uma visita para ver o grande trabalho que está sendo feito por parte da administração. E a respeito do IPTU, eu quero reafirmar aqui o que o vereador Carijó falou, que eu não votei. Como todos sabem, eu estive de licença nesta época. O suplente de vereador Batatinha esteve aqui no meu lugar. E eu digo mais, não pedi, não mandei votar sim ou não a este projeto. Quero deixar bem claro aqui, cada um, como disse o vereador Aguinaldo, é responsável pelos seus atos. Me concedo a parte, vereador? Sim. Mas imita a sua opinião, então. Se Vossa Excelência estaria aqui, votaria a favor do código tributário ou contra? Não posso dizer nada, vereador. Mas tem que ler o ponto de Mas saber. Eu não tinha o leitor conhecimento. Gosta de saber por quem que, como é que vai. Eu gosto de dizer, quando estou a favor. Eu não tinha conhecimento do projeto, portanto, vereador, não posso dizer nada. Mas esse monstro, eu não tive votaria? Nessa casa. Não, não sei porque eu não tenho conhecimento do projeto. Então, quero que fique bem claro aqui. Vereador, peço uma parte também, né? Estamos pedindo. Já que o senhor falou que o senhor não votou, eu também tenho o prazer, o desprazer também, o presidente não vota. Isso, claro que as rádios falam o que quer e nós ouvimos aquilo que eles falam. Há 2 meses atrás, a Rádio Poema, o presidente não votava. E é o verdadeiro. Agora, ontem e hoje, o presidente já vota. Que dê a ética para mudar do dia para a noite. E eu votaria o projeto se desse empate, 4-4, mas como não deu empate, então que fique bem claro, eu não votei o projeto. Que seja, talvez seja a última vez que te fale aqui, e talvez que as rádios se coloquem no lugar deles, porque as pessoas que falam muito na rádio já foi vereador, foi presidente, e por falar demais, que hoje está trabalhando na rádio. Se ele falasse menos e trabalhasse mais para o povo, hoje estaria sentado aqui. Obrigado. Tenho certeza que se eu estivesse aqui na época, eu ia sim estudar, olhar, verificar muito esse projeto. Aí eu podia dizer se votava sim ou não. Obrigada. Está livre da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 3/2010, altera a tabela 8ª da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009. Em primeira discussão e votação do projeto da emenda da lei orgânica número 1/2010, altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14/2010, concede título de honra ao mérito e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15/2010, autoriza o Executivo Municipal a proceder às medidas visando a participação do município de Pitanga no programa Minha Casa Minha Vida, instituindo pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009, das outras providências. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação do projeto de complementar, número 3/2010. Em discussão. Só uma parte, só para esclarecer, na verdade, que eles estão retirando um zero, acrescentando um zero, e com isso, na verdade, diminui o valor dessa taxa. Então, só para isso já foi discutido nas comissões, e novamente estamos aqui colocando, e eu acho que não há objeção nenhuma, porque do contrário nós teremos uma taxa mais alta. Ele está diminuindo o valor. Né? Por isso que eu me referi àquele que de repente poderia vir e mudar o valor. Não, é que acrescentou um zero, então era 0,06, né? Ficou 0,006. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Adelir Castilho Maldani. Sim. Sim. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Sim. Ângelo Américo Branco Chemin. Sim. Antônia Adir de Lara. Sim. Dirceu Agostinho Bassani. Sim. Edilson Vaz. Sim. Fabrício Duarte Oluca. Sim. João Edival Ramon. Sim. Olga Stoski. Sim. Aprovado por maioria de votos. Por unanimidade de votos. Maioria. Em primeira discussão e votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2010. Em discussão. Senhor presidente, eu pedi a leitura desse projeto. Projeto de emenda número 1/2010. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º e artigo 28 da Lei Orgânica Municipal passa a ter a seguinte redação. Artigo 28. A Câmara Municipal de Pitanga reuniu-se anualmente em sessões ordinárias de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma parte aqui. E volto a frisar aqui, respeitando a opinião de cada vereador. Esse é um projeto dessa casa, mas que eu tenho que discordar desse projeto aqui. Até porque no mandato passado, eu fui um dos autores de um projeto e tive a aprovação do vereador Carijó e do vereador Meco, que foi vereador naquela época. O que, que é esse projeto aqui? Nós tínhamos no mandato passado recesso no meio do ano, ou seja, no meio do ano a casa fica fechada. Não temos sessões aqui. Então, ou seja, os projetos que vêm do executivo precisam ser convocados nesse período através de sessões extraordinárias. E houve uma época no passado aí que essas sessões extraordinárias eram pagas. E nós aqui chegamos, no mandato passado, a receber por sessão extraordinária. Inclusive, isso está sendo objeto ainda de discussão no Tribunal de Contas, porque nós tivemos que devolver esses recursos. Então, tivemos que devolver. Eu entrei com uma emenda no mandato passado para acabar com o excesso no meio do ano. Eu acho, no meu pensamento, respeitando, volto a frisar novamente, eu acho um absurdo nós termos recesso no meio do ano, quando nós temos um recesso grande no final. Nós tínhamos também nesse projeto, nós diminuímos um pouco do recesso no final do ano, que eram, salvo engano, 60 dias, e reduziu para 45, e que eram de 30 no meio do ano, através daquele projeto a gente conseguiu aprovação de retirar. Ou seja, nós não temos hoje excesso no meio do ano. Então, se o prefeito precisar mandar um projeto para cá, nós temos a obrigação de se manifestar nele através das sessões plenárias aqui. Com essa emenda, voltará a ter recesso no meio do ano. Ou seja, nós não teremos sessão aqui no plenário. Os vereadores ficarão desincumbidos de estarem aqui. Para que tenha sessão aqui, é preciso que o executivo convoque extraordinariamente para que aconteçam as sessões. Mas eu peço às vossas excelências que imaginem por que desse recesso no meio do ano. O povo não tem férias no meio do ano. O executivo não tem férias, não tem recesso no meio do ano. Para que nós termos recesso aqui? Eu peço a compreensão de cada vereador nisso. Nós estamos aqui, realmente como discutimos aqui, para dar exemplo para a sociedade pitanguense. Agora nós vamos criar uma espécie de férias no meio do ano para nós, vereadores. Nós já somos cobrados pela população de que não trabalhamos por parte delas. Agora nós vamos criar um recesso aqui na Câmara. Ou seja, teremos uma espécie de férias, não precisaremos estar aqui discutindo com a população e expondo nesses microfones aquilo que está acontecendo. Eu peço a compreensão, sabendo do compromisso que cada um tem com o cargo e com as pessoas que o elegeram aqui. Então eu peço a Vossa Excelência que vamos retirar de pauta esse projeto ou de repente estudar ele melhor, porque eu entendo, na minha concepção, que não há justificativa para qualquer vereador termos recesso no meio do ano. O povo não tem férias do ano, o executivo não tem recesso. Eu acho que nós ganhamos muito bem para trabalhar o ano inteiro pelo povo aqui. Peço palavras, presidente. Como você diz? Eu acho, o vereador Aguinaldo tem a opinião dele, cada vereador tem, mas o recesso é só das reuniões. Eu, a minha pessoa, eu estou todo dia atendendo o pessoal aqui na Câmara, a Câmara vai estar aberta, e esse recesso são todas as câmaras aqui vizinhas, tem só Pitanga que tem as reuniões. Então, se o prefeito precisar, ele convoca nós estaremos aqui, vereador. Mas a Câmara vai estar aberta e nós vamos estar atendendo. Eu estou todos os dias quase aqui na Câmara, quando não estou, explico para a secretária onde eu estou. O recesso é por motivo da respeito junto às outras câmaras que tem esse recesso. Concede a palavra novamente, senhor presidente. Eu só gostaria de saber, vereador, qual é a objeção de vir aqui numa terça-feira. Eu sei que todos nós estaremos aqui. Agora, porque a outra Câmara faz, e tem câmaras apresentando projetos para criar o recesso. Agora, eu acho que nós vamos andar na contramão do que deve ser a atitude de um vereador. Eu respeito a opinião de cada um, mas eu pergunto qual a objeção de estar aqui na terça-feira à noite. Se a justificativa for só porque as outras câmaras, eu entendo que não é plausível e nem justificável isso. Peço a parte, senhor presidente. Concedido. Eu quero falar umas coisas que o vereador Aguinaldo levantou. Lá no passado, eu também queria acabar com o recesso. E na época, tive um conselho da jurídica da época que não fizesse isso. Porque naquela época, no recesso, Quando o prefeito convocava uma reunião extraordinária, era remunerado, era paga. Aí o vereador Aguinaldo entrou e eu dei força para ele, para acabar com o recesso de julho. Então, de 90 dias, ficou para 45 dias. Não, do ano. Então, vai continuar o mesmo, vai acabar o de julho. Só que eu vou deixar bem claro para não passar uma imagem negativa para a população, vereador Aguinaldo. Matou. Olhem bem. Se o prefeito convocar uma reunião extraordinária no mês de julho, os vereadores vêm aqui e fazem a reunião a mesma coisa. Qualquer reunião que ele precisasse, toda semana ele mandar uma, nós viemos aqui e vamos fazer. E não recebemos para isso. Porque hoje, no recesso, não se recebe mais a extraordinária. E quero dizer que lá no tribunal já acabou, lá não tem mais nada. Já está acertado as contas lá no tribunal. Não tem mais nada, não devemos mais nada lá. Sim, deve, não. Então, não tem mais esse negócio. Então, se o prefeito convocar uma reunião, precisa fazer toda semana nós viemos aqui. Se for duas vezes por semana, nós viemos aqui e fizemos. Agora, o que, que eu quero deixar bem claro? Por isso que eu estou de acordo com o projeto dele hoje. Agora, se tivesse que ser remunerado, eu também daí não concordaria. Não concordaria. Mas não vai trazer prejuízo não para o município. Nenhum prejuízo para o município. É só, o resto continua o vereador, o seu papel. Mesma coisa, não muda nada. Vejam bem, quero deixar bem claro. Por quê? Porque tem, é lei federal. Se você quer viajar, no mês de julho, vamos supor, eu quero ir viajar, e eu falo as reuniões da Câmara, eu estou em falta. Se estiver no recesso, se estiver uma extraordinária, se eu não participar, eu não estou faltando na reunião. Então, eu quero deixar bem claro para a população entender isso aqui. É assim que funciona. Eu sou a favor por causa disso. Senhor presidente. Que não vai trazer um prejuízo, nem para o executivo, nem para o município. Tenho certeza disso. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Eu acho que você tem uma... Eu vejo que Vossa Excelência tem uma oratória boa, realmente fala, mas realmente não conseguiu me convencer de forma alguma. É óbvio que não vai ter prejuízo, porque acho que nós temos a obrigação de vir aqui, mas nós estamos sendo convocados. Nós não estaremos sendo convidados a vir aqui, não. Haverá uma convocação de sessão extraordinária. E convocar e convidar é uma diferença muito grande. É uma diferença gritante. Agora, eu só quero que me explique qual a objeção de se estar aqui na terça-feira à noite. Só isso. Só que, senhor presidente, peço a palavra. Então, porque, é só explicar. Se o prefeito precisa fazer uma reunião, o que ele quer fazer, ele só convoca, meu Deus, ele faz a convocação, é tão simples também, não é tão difícil. Você nem está colocando uma situação que parece que seria coisa do outro, não é. É só convocou, ó, o presidente vai comunicar, tem reunião, foi convocado uma sessão extraordinária. Pronto, saiu a reunião. Não tem problema nenhum. Senhor presidente, concede a palavra novamente. Primeiro, que muda a forma de convocação lá. Muda. Não há prejuízo nenhum. Segundo, terceiro, viagem no meio do ano não é justificado. Porque esse ou aquele viaja, e eu lembro na época que eu tive algumas dificuldades, e o vereador Carijó me ajudou, o vereador Meco me ajudou. Porque realmente teve algumas discussãozinhas assim, porque de repente eu viajo no meio do ano. Será que o povo viaja? Será que realmente nós precisamos desse recesso? Só me explique qual a objeção de estar aqui na terça-feira à noite. Se, como o Edilson já colocou, está aqui todo dia na sessão. O que custa vir à noite aqui numa sessão para que nós possamos discutir? Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui assistindo talvez estejam contrariando algumas coisas que nós estamos falando aqui, mas estão tendo a noção do que está sendo discutido aqui. Eu acho que isso é também tirar um direito da sociedade de estar aqui nesse recesso de meio do ano que nós estamos querendo instituir aqui. Eu vejo, na verdade, olha, uma volta negativa realmente nessa casa. Talvez até pelos vereadores novos que entraram, tudo bem. Mas eu, vereador Carijó, vereador Meco, realmente, eu acho que vocês realmente estão se equivocando, andando na contramão de tudo aquilo que Vossa Excelência coloca aqui. Eu acho que eu pecarei, na verdade, na minha responsabilidade, para com o cargo que eu ocupo, se realmente eu estiver aprovando um projeto desse. Respeitando a opinião de cada um, claro. Peço palavra, senhor presidente. Qual você disse? só gostaria de frisar que agora no mês de julho, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde e também da Secretaria Estadual de Educação, as escolas estaduais não terão aula. E por que motivo? Devido ao grande índice que nós tivemos no ano anterior da questão da gripe influenza. H1N1. Então, a concentração de pessoas, só a título de informação, então há uma determinação da Secretaria da Saúde também nessa questão. Não, só a título de informação, que talvez quando o vereador Edilson adentrou também não tivesse esse conhecimento, mas as escolas não terão nenhuma aula nesse mês de julho por 30 dias. Só deixar claro, senhor presidente, mais uma vez, na verdade, o fato colocado por Badira realmente é relevante, vereador Dir, mas não tem nenhuma adequação aqui ao caso, né? Porque, na verdade, esse problema que aconteceu lá, já aconteceu anteriormente, pode vir a acontecer, assim como outros virão a acontecer, porque do contrário, nós deveríamos estabelecer recesso o ano inteiro aqui nessa Câmara, então. Peço, Paulo. Eu, até por sinal, como diz o vereador líder, realmente, na época que nós aprovamos a tirada desse recesso, até é claro que nós tínhamos esse... Não vou repetir tudo aquilo que o vereador Carijó falou, eu acho que opinião todo mundo tem, eu acho que nós temos que respeitar, e eu não estou aqui para convencer ninguém, é o meu ponto de vista. Quando nós tínhamos uma gratificação em cima dessas extraordinárias, quando nós estávamos em recesso, nós achamos por bem, até agradeço, até votei a favor do vereador líder, que era líder também na época, para que esse recesso saísse, para não ter esse problema, que por sinal veio na sequência ter essa devolução, porque era ilegal. Então hoje, eu acredito que, como o vereador Edilson disse, eu votei, até por sinal já assinei até junto com o vereador Edilson, o vereador está aqui, o vereador participa. Se por acaso o prefeito precisar de algum projeto que venha em regime de urgência ou qualquer coisa que seja para o bem do município, não é demagogia, mas nós vamos estar aqui, porque o vereador é 24 horas por dia, continua sendo vereador com recesso ou não. Eu voto a favor. Sério a parte, senhor presidente. Mais uma vez, eu acho que está livre aqui para discutir. Só para esclarecer um ponto do que o MECO colocou aqui, porque, na verdade, de repente a imagem passa a outra, que, na verdade, aquele projeto foi apresentado só porque havia a questão do pagamento das sessões extraordinárias. Eu não apresentei projeto, na época, tenho certeza que o vereador não quis dizer isso, mas, de repente, algumas pessoas vão acabar interpretando, vereador, que, de repente, eu posso ter apresentado o projeto só porque, naquela época, pagava sessões extraordinárias. Eu acho que o exemplo que a gente dá não é só quando tem ou não o dinheiro vinculado aos nossos atos aqui. É independente disso. Então, o projeto a gente apresentou porque eu entendo, não porque é pago ou não pago a sessão. Eu entendo que não é concebível, na verdade, ter recesso no meio do ano, férias do plenário aqui no meio do ano. Eu não entendo, eu não consigo compreender. Me permite, mas não é férias. Me perdoa, Vossa Excelência está colocando para enganar a opinião pública. Me perdoa, Vossa Excelência está fazendo demagogia. Ah, férias. Senhor presidente, não tem sessão, presidente. Agora dizer que está em discussão férias, suando férias. Senhor presidente, vereador, já o respeito, eu estava usando a palavra, a excelência interferiu mais uma vez. Eu quando falei, vereador, é que o vereador não quer entender o que eu estou falando. Eu falei uma espécie, estou falando analogicamente, e vossa excelência não quer entender isso. Porque não tem justificativa esse voto? Não tem. Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu estou pedindo um recesso para o meio do ano, porque eu não quero, de repente, estar nas sessões aqui presente, porque não tem outra justificativa para mim não estar aqui presente. Peço a palavra, senhor presidente. Está em discussão, eu vou pedir a última vez, vou citar. Recesso de sessões. Se o prefeito tiver um projeto, precisar vir, ele manda, ele convoca a Câmara, vem, participa, não tem problema nenhum. Não tem prejuízo nenhum, vou deixar bem claro. Vamos parar de querer enganar a opinião pública. Isso é querer enganar a opinião pública. Só aqui, estou participando. Eu quero ver o caboclo votar quando tem que votar defender o povo. Na hora que tem que defender o povo. Aí que eu quero ver. Agora, por favor, convocou, vereador, aqui não vai receber. Aquela vez você pagava. Vinha aqui, convocava duas, três, era obrigado a pagar. Porque a lei exigia que pagasse. Então, vou deixar bem claro para a população, também saber com profundidade como que funciona. Deixa eu encerrar, presidente, também deixar bem claro. A parte está encerrada, o senhor presidente, eu sou favorável. Mas eu quero encerrar e tenho direito mais uma parte, senhor presidente. Última parte, novamente, queria dizer aqui, novamente dizer e reafirmar aqui, o que eu já falei aqui hoje. Não há justificativa nenhuma, e talvez por isso que o Carijó ficou nervoso. Ficou nervoso, porque realmente não se consegue, ninguém está querendo enganar ninguém aqui. Eu estarei enganando cada uma das pessoas quando eu quero acabar com o recesso no meio do ano? Então, nós temos, hoje, nós, as sessões são normais. A partir da aprovação disso aqui, não terá sessão no meio do ano. Isso é enganar a população, isso foi colocado aqui. Eu estou querendo enganar cada um dos senhores que está aqui. Parabéns, vereador Cajão. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Adelir Castilho Maldaner. Sim. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Não. Ângelo Américo Branco Chemin. Sim. Antônio Adir de Lara. Não. Dirceu Agostinho Bassani. Não. Edilson Weiss. Sim. Fabrício Duarte Louca. Sim. João Edival Aramone. Sim. Olga Stoski. Sim. Aprovado por maioria de voto. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 14/2010. Em discussão. Esse é o projeto de concede título de honra do mérito ao soldado Aldinei. Acho que todos aqui conhecem o trabalho dele. Na verdade, eu fiz esse pedido porque vieram aqui fazer essa solicitação para mim, mas eu tenho certeza que tem o apoio de todos aqui. Esse policial realmente faz um trabalho aí com relação às drogas, de combate às drogas, junto às escolas. É fantástico, realmente. Então, chama ProERD. Realmente, o trabalho desse policial é diferenciado, é um policial realmente preocupado com a questão preventiva, com a questão de poder realmente educar as nossas crianças, os nossos jovens, para não entrar nesse mundo que a gente sabe que é difícil a sua volta. Então, eu acho que nada mais justo que realmente a gente homenagear aquelas pessoas que realmente trabalham para que nossos cidadãos, nossas crianças possam ter uma vida melhor lá na frente. Então, eu peço a todos a aprovação desse projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Olha, eu voto com... Sinto aquela vontade enorme de votar a favor. Porque realmente o soldado Aldinei faz um trabalho no ProERD que dá realmente resultado aos nossos jovens. Porque quem participa deste projeto, o jovem, dificilmente vai para o caminho das drogas. Porque ele aprende de pequeno e vem vindo para dizer não às drogas. É muito importante, realmente faz um trabalho exemplar, que realmente dá resultado à nossa sociedade. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 15/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão, votação, projeto de lei ordinário número 18/2010. Em discussão. Esse é o projeto que concede a revisão salarial aos servidores públicos. O índice acho que é 2, alguma coisa, não lembro de cabeça. 2,89, que na verdade é o IGPM, né? Então, acho que nós já discutimos isso aqui quando eu pedi a inclusão na pauta e peço a aprovação dos demais vereadores. Em votação. Senhor presidente, peço a fixação dessa votação que eu sou funcionário da Prefeitura de São Paulo. Será atendido o seu pedido, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado por maioria de votos. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre as atitudes sumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia regimentais. Velocidade de trabalho mais da bola para o Pitanga poder chegar ao seu primeiro gol. Vamos.